Ô, Nico, vem cá, por favor. Passa aqui o som pra mim. Quanto solta ali pro furico. Vaqueiro e modelo. Ai. Papai, popopô. Eita, moresta. Bota no som pra tu ver. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Desculpe eu dizer, mas tua raba tá mó gostosa. Desculpe eu falar, mas tua raba tá mó gostosa. Aproveita e joga, senta com vontade. Joga essa rabeta no grupo de WhatsApp. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas as piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MC, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe. Agora dá uma moreca, viu? Daquele modelo. Ó, oh, isso é bandido, gato preto. Vai, raspa de like, só me fala depois. Eu tô com você, tá bom, viu? Desculpe eu dizer, mas tua raba tá mó gostosa. Desculpe eu falar, mas tua raba tá mó gostosa. Aproveita e joga, senta com vontade. Joga essa rabita no grupo de WhatsApp, então. Quase que eu errava aqui. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas as piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MC, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Pode vir, vem cá, piranha, se jogar na sucessagem. Calma aí, Marquimoto, que o bonde do gato preto chegou.